era ainda uma criança quando deixei em Bragança o cantinho que me viu nascer. Mas lá na grande cidade cresceu comigo a saudade dos campos que agora quis rever. Nos meus sonhos, Mogadouro, eu guardei como um tesouro e a alfândega da fé também. Vila Flor e Mirandela, e Miranda a flor mais bela do jardim que é a minha terra mãe. Eu sou do norte destas terras da castanha, mar de granito com bom vinho e frescas fontes. O Rio Douro traz-me recados da Espanha. Eu sou daqui do Alto Douro e traz os montes. Eu sou do norte destas terras da castanha, mar de granito com bom vinho e frescas fontes. O Rio Douro traz-me recados da Espanha. Eu sou daqui do Alto Douro e traz os montes. Por mais humilde que seja, não há ninguém que não veja no seu berço um jardim em flor. Eu sou de Castro Vicente, povo simples, boa gente, onde o sol semeia paz e amor. De regresso à minha terra, mesmo à beirinha da serra, no recanto hei de ter meu lar. Ó Senhora do Rosário, no teu lindo santuário, sou romeira, venho aqui rezar. Eu sou do norte destas terras da castanha, mar de granito com bom vinho e frescas fontes. O Rio Douro traz-me recados de Espanha. Eu sou daqui do Alto Douro e traz os montes. Eu sou do norte destas terras da castanha, mar de granito com bom vinho e frescas fontes. O Rio Douro traz-me recados de Espanha. Eu sou daqui do Alto Douro e traz os montes. Eu sou do norte destas terras da castanha, mar de granito com bom vinho e frescas fontes. O Rio Douro traz-me recados da Espanha. Eu sou daqui do Alto Douro e traz os montes. Eu sou do norte destas terras da castanha, mar de granito com